As armas e os barões assinalados, cada um ocidental, praia lusitana. Por mares nunca antes navegados, passaram ainda além da Taprobana. Em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana. Entre gente remota edificar um novo reino que tanto sublimara. As armas, os barões assinalados, que do ocidental para a Lusitana. Humanos nunca antes navegados, passaram ainda além até problema. Em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana. Gente remota edificar um novo reino que tanto sublimaram. Já conheço todas as regras do novo jogo. E verdade verdadeira, já não é fácil ser-se músico. São as mesmíssimas palavras, só os acentos é que mudarão. O ego do ex do Xulu e o ex do Xulu agora é grande. Ai, as palavras estão em crise. E não é só pelo que elas querem dizer. E não é só pelo que elas querem dizer. Todas as regras do novo jogo. Verdade verdadeira, já não é fácil ser-se músico. São as mesmíssimas palavras, só os acentos é que mudarão. O agudo ex do Xulu e o ex do Xulu agora é grave. Não faz sentido que as palavras